só tinham as parcelas iniciais pagas pela quadrilha. Até enchentes, os carros eram colocados para a obtenção de indenizações. De Porto Alegre, Cid Martins. Dois corpos carbonizados são encontrados na Avenida Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. O crime ocorreu às 7:30 da manhã de hoje e gera lentidão na Voluntários da Pátria, já que os motoristas reduzem a velocidade para ver a ocorrência. Dois corpos foram encontrados carbonizados na esquina com a Rua Dona Teodora, bem em frente ao canteiro de obras da Nova Ponte do Guaíba. A Polícia Civil chegou minutos depois e houve moradores da vila próxima. Até agora, nenhuma informação considerada relevante para a investigação foi colhida. Da Zona Norte de Porto Alegre, Vitor Rosa. Cremers, ações efetivas pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Saiba mais em gaúchazh.com. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana. Ouça aos domingos, às 9 horas da manhã, o programa da Seis Chonoyer, aqui na 14 de julho. 9 e 4. 14 de julho. Você está precisando de espaço no seu quarto? Seu roupeiro está pequeno? Que tal ter um roupeiro embaixo do seu colchão? A loja exclusiva Ortobon tem a solução. Cama baú com a maior profundidade da categoria. Estrutura bipartida que proporciona maior resistência e durabilidade. Você só encontra aqui. E atenção, semana da cama baú. Vários modelos e tamanhos com preços que cabem no seu bolso. Condições especiais de pagamento e frete grátis para toda a região. Loja exclusiva Ortobon, na Avenida Pinheiro Machado 148, fone 3271-3250. Renner Planejamentos Limitada, sempre atualizado com os desafios do mercado rural. Empresa especializada em prestação de serviços na atividade agropecuária, georreferenciamento de imóveis rurais, medições de terras, arrendamento, parceria, comodato e compra e venda. Também contabilidade rural, INCRA, ITR e imposto de renda. Renner Planejamentos Limitada, o Antônio Carbone, edifício Elpídio Banholas, sala 101, fone 3271-2092, em Júlio de Castilho. Atendimentos do CAN, Centro de Atendimento Médico em Júlio de Castilhos. Pneumologista, Dr. Gilberto Prado Lima. Neurologista, Dr. Abecir Bispo. Clínico Geral, Tratamento da Dor Aguda e Crônica, Dr. Alberto André Toneto Leal. Psicólogo, Dr. Lucas Leal. Psicóloga, Dra. Sabrina Rossato. Nutricionistas, Dra. Franciele Nunes e Dra. Thais R. de Siqueira. Fonoaudióloga, Dra. Daniela Pimenta Banholas. Fonoaudióloga, Dra. Stephanie Schumacher. Atende em particular CAUS e outros convênios. Agendamento e atendimento no CAN, Centro de Atendimento Médico, 3271-2499, ao lado da Farmácia Ética Rede Sanar. Mas homem, já te disse, eu tô indo no Pegoraro fazer as minhas compras. Confira só que ofertas. Galinha ao quilo, 4,85. Recorte de costela suína Aurora ao quilo, 5,88. Stick de frango perdigão com 7 unidades de 100 gramas, 4,99. Massas caseiras Belbocado, 400 gramas, 2,28. E atenção para a super oferta. Arroz Nosso Arroz 5 quilos, 7,99. Feijão Cordilheira, quilo, 2,99. Café Caboclo, 500 gramas, 7,99. Pipoca CBS 500 gramas, 1,79. Supermercado Zanon é rede super. Oferta Supermercado Zanon, válidas até terça-feira. Coxa sobre coxa dorsal, quilo, 4,99. Filé de peixe panga, frumar, 500 gramas, 13,90. Sabonete Senso, 150 ml, 1,59. Água sanitária Mecal, 2 litros, 3,49. Shampoo Seda, 6,49. Lava-roupa tirando sol, quilo, sachê, 4,99. Creme dental oral B, 70 gramas, pró saúde, 4,39. Edredom Maringá, 2,15 por 1,90 casal, 56,90. Supermercado Zanon. A Getagri, assessoria agrícola, assistência técnica agropecuária junto à Cotrijuc, disponibiliza elaboração de projetos de custeios e investimentos agrícolas e pecuários em todas as instituições de crédito bancário, além de ferramentas em gestão rural e controle financeiro, agricultura de precisão, suporte em gestão ambiental e consultoria especializada na produção agrícola. Nossa equipe trabalha na geração de resultados. Telefone 55-3271-9349, www.getagri.com.br. Você se preocupa com a sua saúde? Então você precisa tomar Chá Nativo, fórmula natural que elimina problemas digestivos no fígado, pâncreas e emagrece de forma natural. Chá Nativo trata úlcera, gastrite, boca amarga, faz seu intestino funcionar, estimula o organismo a limpar o sangue, eliminar gorduras e impurezas do sangue. Chá Nativo vem pronto para tomar e tem ação antioxidante. Livre-se de toxinas que provocam câncer, engorda e prejudicam sua saúde. Chá Nativo é o organismo limpo e saudável. Chá Nativo, à venda nas farmácias. Fornari Formen. Chegou a hora de comprar roupas e calçados para sua família? Aqui vai a melhor sugestão. Fornari Formen. Aqui você encontra vários modelos de tênis esportivos, botinhas, calças jeans e moletons, camisetas, jaquetas e muito mais. Também dispomos de bonés e diversos outros acessórios. Loja Fornari Formen. Desfrute do nosso atendimento e dos melhores preços da cidade. Na Avenida Borges de Medeiros, fone 3271-1285. Você está ouvindo Rádio 14 de Julho. Nove horas mais 10 minutos, 9:10, 11 graus é a temperatura, 80% umidade relativa do ar. Hoje é terça-feira, 26 de junho do ano 2018. Começa hoje, estende-se amanhã e também na quinta-feira, 26, 27 e 28, a Consulta Popular 2018-2019. Nós vamos ter a oportunidade de conversar via telefone com o presidente do Coréia Central, nosso amigo Caio Jordão, que vai conversar aos ouvintes da Rádio 14 de Julho e falar um pouquinho mais da importância, né, da sua votação e as demandas aí que o Coréia Central traz neste ano 2018-2019. Presidente, prazer conversar com a vossa pessoa. Um bom dia aos ouvintes da nossa programação. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da Rádio 14 de Julho. Alegria muito grande poder conversar contigo, com os ouvintes, e aproveitar, né, a audiência da 14 de Julho, do teu programa, né, para fazer um chamamento para a população, né? Como tu falaste, está iniciando o processo hoje de votação, né, da consulta, e é importante que a gente faça